Sala, meu Mike Serra Golf. Acione a indicação, mantém o nível 090 e sobe no ponto de descida. Vou em posição Amã para interceptar a chegada Amã. Mike Serra Golf. Estamos zero, torre. 1 no 8 decimal, 9, 5, altímetro no 0, no 5, bom voo e bom dia. 02, chame o controle, 2 0, decimal, 0. 1, 2, 0. 8, 0. 8, 0, sim. Na 363. Controle Salvador, TAM, 3663, cruza 1510, na Sambo 1. 3663, contato radar decolagem, sub, mantém nível de voo 340, via saída, Sambo 1. Atenção ao 340, via Sambo 1, 91140, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 100 graus, 1 no norte. Livre decolagem 10, assuma 91140. Prossiga. Tem contato? Sente o... Acione 2000 e aguarde o retorno da torre. Azul 91140, decolado aos 05, acione 5420 e chame o controle, 120 decimal 80. 542 já chamando 1208, o do 9140. Comprando o transponder? 5420, 20. 5420, obrigado. Alinhar e manter, 5975. 940, acione o código 5420, posição normal. 5420 acionado, agora o 9140. Até a jaqueira, senhor, é uma corrente policial, para manter baixa altura, senhor, não tem perigo para não pagar um zero. Quantas milhas da final? 7 milhas. Ambiente. Então, aprove. O setor de sobrevoo e aguarde transferência do controle de Salvador. É direto por seguro. Decola da 1-0, curva à direita. Saída Coral 1 Bravo. Aciona 5444. Controle Salvador 120 decimal 8. Pode ser Coral ou no Alfa, então modifique 100 vezes. Por seguro no 60, via 833 até Raira, decolando 1-0 na Coral ou no Alfa. O transponder 5444 e o controle 208, aqui 2770. Para essa 2770, 43, chama o pronto, pushback, está no meio. Está lá. 1-0 da presente, 2-0 decimal 80. Da presente, 1-2-0-8-0, graças. Siga. cruzamento será entre o NTB Simbra e a posição Duna. Autorizado. Controle Salvador, autoridade Delta 3663, uma moto. Quanto é o perfil da saída 3663? Não precisa sair da 3663. Acione identificação desse via chegada ao meio de 1 para 2100, existe no 015, do 1094. Existe no 0, vento 100 graus, 10 nós. Este é o 1.0 pronto. Voo 2171 após o tráfego da Rio, aliar e manter, pista no 0. Mike, se a Golfo descida até 4 mil pés, a gente no 0, 1, 5. A intenção de pouso do Mike Serra Golfo é na pista 10 ou na pista 97? Mike Lima, na Lima, 1-2-0, decimal 9, eu falo. Tudo bem, Romeu, acho que o controle? Aqui você está mantendo o nível 060 em vez do 055. E o 5975 decolado ao 09, controle 120, decimal 80. 2080, obrigado. Controle Rio 5975. 25975, contato radar na decolagem, vigilância, via saída MOMO, atenção até o nível 330. Via saída MOMO até o 330, 5975. Tran 3663, cruza nível 150. Chama o Santo Recife, frequência 128.35 e caso negativo 125.1, Tran 3663. Ah, confirma primária 128 decimal 35. Bom, vou até a volta. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 0, 90 graus, 1-2 mais. Decolagem no 0, entendo, vou 2171. Pate 1, até o pate 3, chamo o comando do pate 3. Gente, chamo o meu golfista, qual horário do plano? 6:20. Gente, se é a animal autorizado o acionamento, chame pronto para decolagem. 5975, vetor para continuar a subida, curva direita, voe na proa 345 até cruzar o nível 180. Vetor proa 345 até cruzar o 180, 5975. Normativa, tem o tráfego na sua posição de 12 horas. 12 milhas, cruzando o nível 090 em ascensão até o nível 170 na mesma direção. 2171 aos 12, controle 120, decimal 80. 2080, vou 2171. 300 pés, São Bruno. Via saída São Bruno, vigilância. Acessão até o nível 360, voo 2171. Sobe via até o 360, voo 2171. Ponte pronto, vai decolar, Tia Azulé. Logo frito, o plano foi feito na L, Salvador. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2780, informação Júlia, Pro de Bomed. Se possível, espaço. Inicialmente voo na Pro de Bomed, mantendo o nível 170, informe no ponto zero de descida, 2780, acione identificação. Quente, mantém 170, Pro de Bomed, identificando. Salve, Salvador, solicitou que você entrasse em contato com a amiga. Poxa, na minha 3-1, livre que estiver com 100 reais, já pode estar. Rio 5975, voe Abuco. Está presente Abuco, Rio 5975. Afirmo, no 3 milhas, Norte Velho Salvador, essa é uma navegação na proa de Abuco, Rio 5975. Direto Abuco, 5975. 1094, vetor radar para sequenciamento E, sinal LS X-ray, pistão 0, curva à direita na proa 050, limita o curso localizador. 050, limite seu curso, Gol 1094. Pode bater a raiz? O Gol 1094, velocidade é critério número 1 na aproximação. Informe quando necessário para a redução. Patrulha 1-0, prossiga para o controle. Flávia Critério de RMA, vento Salvador 1-0 graus, 1-0-9, Terra Azulé. O curso controle ciente, o patrulha 1-0 na escuta. Patrulha Gol 2171, é possível vá na proa de Mótiva? Gol 2171, não mantém a saída, São João. Não, não, não, mantém 2171, aguarde, Gol 2171. Sente, mantém 2171. Azul 2780 e dá uma descida. 70 desse, mantém 050. 050, 2780. Agora. Teremos uma decolagem do dia da RMAR. Por conta disso, o senhor irá ser transferido da Torre Salvador a fim de coordenar essa decolagem do tráfego formado. Chegando agora a Torre Salvador na frequência 18.95, patrulha 1-0. Mantela Torre Simões Filho, o tal. Sim, porém não visual, o Terra Azul. Não vai entender. Pitch, é, o que de Mike? 1-0 do NDB, siga. 0-0, afirmo, Mike Sargoff, desse mantém a 3.000 pés, ajuste altímetro 1-0-1-5. Na setor misto do Eldorado. Para atento ao tráfego, patrulha 1-0, pode parar de falar. Aventura da BR-3-2-4, setor 1-0. O patrulha 1-0. Espera, chama a torre em 1-1-8-3-1-9-5, altimento no 0-1-5. Patrulha. A Zulu Eco dá presente, chame o controle em 120, decimal 80. 1280, Sierra Zulu Eco. Controle, Papa Romeo, Sierra Zulu Eco. Sierra Zulu Eco, mantenha 500 pés sobre regras de voo visual na escuta do controle do Salvador, confirme o setor que irá sobrevoar. A intenção é seguir pro direto pro próprio Pelourinho. Sente, direto do Pelourinho, centro da cidade, na escuta do controle. Escuta, Eco. Taxi a Golfo 47 para localizador, curve à direita na proa 130, em forma estabilizado. Mais Serra Golfo desse, mantenha 2 mil pés. Direita, 130, 2 mil pés, vai para estabilizado, mais Serra Golfo. 1094, informa o tráfego na posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, a 500 pés, Romeu 44, nos corredores visuais. Próximo a Duna, não irá interferir na sua aproximação, Gol 1094. 1094, pode interceptar, né? Sim, autorizado e está estabilizado. Sim, parado. E o 5975, chama agora o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 12545. Voo 2171, chama agora o centro Recife, na frequência, no 28.35, alterno 125.1. Recife 2235, alterno 251, voo 2171. Azul 4207, aciona a identificação, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0.15. Voe a posição bomba para que acertar a chegada a ponta. Controle azul 2780. Confirme para o controle. Azul 2780, libera a velocidade Itapu. Cancelada a restrição de velocidade na posição Itapu, azul 2780. Desse mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 095 e forma estabilizada para o procedimento dessa que foi pista no zero. 2.000 pés, autorizado o procedimento, reportará 4.2780. Você fala sendo a curta, transição Aracaju, com primeira curva à esquerda. Aciona 5.4.4.5, controle 5.2.0.8, com gol 1.1.8.4. Correto, gol 1.1.8.4, chama para a gente entrar no portão 4. Reportarei, obrigado. Toma o gol, prossiga. Afirmo, foi agora 1.8.95. Obrigado. Zero da presente, controle 120.80. Estou na escuta, prossiga. Faça aero Golf, o controle desconhece de tráfego para informá-lo. Chame, frequência livre. Caso necessite informação, alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 126.85, alterno 125.45. Boa, tudo bom. Patrulha 10, atuei. Calma, Golf, permanece a transmissão cortada. 118.95. Você avisou com o aeródromo? Ah, firma. Gente, estou agora, 118.95. Controle, Xanã 6311. Xanã 6311, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 380 via saída, Sambo 1. 380 via Sambo 1-63-11 da Xanã. Salvador, Papa Romeo, Mike Serra Golf, estabilizando o RLS. Mike Serra Golf, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. P15, extensão, quase externo, cancelar, prosseguir para 17. Chame para o cancelamento, plano IFR, o Mike Serra Golf. Golf. Serra Golf, visita Salvador, Paranacaju, autorizado, via USP 33, nível 090. Cola da pista 1-0, curva esquerda, subida ponte. Aciona transponder 0240, controle 120.8. 780, trato 1h11 rumo este, mantendo 510 de corredores visuais próximo à duna. O tráfego está com marcação de altimetria permitente. Eu não irá interferir com sua aproximação. Azul 2780. 510 tem o tráfego no equipamento. Azul 2780. Mike Serra Golf, plano cancelado aos 24. Utilizando curva à esquerda para uma base pela direita da 17. Aguarde autorização de pouso. Boca. Hotel Romeu Golf Neymar, autorizado o acionamento, chame pronto para decolagem. Gente, agora Mike Sierra Golf, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 1 no 0 graus, no 2 mais. Pouso, Golf. Sim, tem um tráfego na final do 1 no 0, aguarde 5 segundos para decolar, da 1 no 7, o até o meu Golf, aguarde 5 segundos para decolar. Patrulha 1-0, controle Salvador, prossiga. O Romeu Golf, autorizada o decolagem da RMA Critério, vento Salvador 1-0, 0 graus, 1-2. Sente pro uísque e aguarde transferência, o até o Romeu Golf. Agora a transferência, Golf. Itapuã, pro Itapuã. Sente, azul 770, tá aqui, tá autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, até o ponto de espera da pista 1-0, e a parte 3 bate 1 em ponto de espera 1015, a gente. Azul 2780, passa a duna, completado o procedimento de Electric Tray, chama agora a torre, na sequência 118-95. 895, boa tarde. Tarde boa, 184. Boa tarde. Gente, Mike Serra Golf, solo 27, autorizado backtrack até a Bata. Olivar, estacionar, frequência livre. Salvador, boa tarde, azul 2780, estabilizado, final de 8 milhas. Azul 2780, o ajuste no 0 no 5 e como o tráfego à sua esquerda, aproximadamente 2 milhas à esquerda, um helicóptero mantendo 500 pés, comprou o uísque, não interfere com sua aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente do tráfego, tem o mesmo no equipamento. Jogo da azul, até o ponto de espera do 1-0, via parte 3, parte 1 em Índia. No ponto de espera, chama em 1, no 8, 7, 9, 5, 14, o altimetro 1-0, com 1. 8 Kilo Delta, prossiga. Autorizado até a Papai, reporte para o cruzamento da pista. Vitor Kilo Delta. Hotel Romeu Golfo da presente 20 decimal 80. 2780, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 109. Pouso autorizado, pista no zero, azul 2780. Bom dia. Hotel meu Golfo, 1208, controle. Estava controlando em volta. Kilo Delta autorizado no cruzamento, Quebec, Mike, Lima. Na Lima, solo 1219. Papai Romeu, até um negócio. Até um novo, prossiga para o controle. Se economiza demais, já está próximo da Ribeira, o local de sobrevoo, 7. 7. Setor de da cidade baixa, centro da cidade, 500 pés nas curvas do controle Salvador. Atenção aos tráfegos e aproximação para a pista 9 horas. 500 pés na curva permanente, não interfere com o ponto da 10 até o da rua. Azul 4207, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 0015, informe o final do procedimento RS, acurei, pista 9 horas. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 135, alterna no 25, decimal 1. 235, decimal 1, bom dia. Companhia Nacional? Chama Tio. Após o curso do tráfego, olhar e manter, pista no zero. Não sei para Recife, no 2085, alterna no 2545. Estou autorizado o ingresso no pátio principal até o pátio 3, chegando quando no pátio 3. Uso final, Céu do Lueco, Céu 90, Céu 90. Controle, Céu do Lueco, Céu do Lueco. Sim, Céu do Lueco. Enfim, o senhor está retornando para pouso. Final em Serra Novembro, Serra Novembro? Positivo, vai encerrar em Serra Novembro, Serra Novembro. Gente, está passando através de Pituaçu para o cruzamento do aeródromo de Salvador. Chama a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95 e solicite instruções para o cruzamento. 1295, grato. Torre, o Papa Romeu, Serra Azul. Serra Azul é... Reporte vertical do farol de Itapuã, intenção a remar? Intenção a remar, foi autorizado o cruzamento. Gente, tem condições de dar presente, curvar à esquerda e agilizar o cruzamento da 1-0? Agilizando o Serra do Leco. Então dá presente, agilize, curvando à esquerda e reporte livre, afinal da 1-0, Serra do Leco. Reportará livrando o eco. Azul 2770, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-0-0 graus no 2-0. Direva lá em 2770. Michael Victor Alfa, controle. Michael Victor Alfa mantém as regras de voo de visual. A 500 pés, ajuste altímetro no 0-1-4. Está autorizado direto da de baixo, ao centro da cidade. Para o sobrevoo, informe e sendo sobrevoo naquela região. Afirmo. Vita 2 Delta para 4. Vita 2 Delta, Serra Novembro, Índia, uniforme, autorizado, via rota do ponto de voo, nível 100. Pistona 7, correção pistona 0, após decolagem, curva direita, subida arbor 1, após seguir via rota. Transponder 5447, controle 120, décima 8. 090, Serra Azulã. Gente, a Fru Enrimar, reporte final para Enrimar, Serra Azulã. É para parar final, Eco. Azul 2770, decolar 234, controle 120, décima 80. 308. Controle Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, sub mantendo nível 160 via saída coral. 160 via coral, quando possível eu vou direto coral. Pode decolagem. Aciona 5465, controle 120, décima 8. Atenuação de ruído, curva esquerda, subida contínua, controle em 120, décima 8. Positiva, curva esquerda, 1208, Romeu, governo. Azul 4207, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 lumens. Altímetro 1014. TV pouso 10, 4207. Estacionado 0170, mantenha-se em regras de voo visual a 510, 28 metros no 014, autorizado direto isso Delta Lima na escuta. Direto, 950, porta visual. 739, acione indicação via chegada, bom médio 1, deixa e mantenha 050, ajuste altímetro no 014. Corredor Axé, está na 0133, transponde 1208. no 0133. Vou chamar aqui a Yankee para o treinamento, chama o em 1 no 8 3 1 9 0. Azul 4207 no solo 38, chame solo 219, bom dia. 219, bom dia. Gol 1-1-4 em Salvador. Azul 4207, Alfa de 10, portão 01. Alfa de 10, Azul 4207. Solo de Janeiro 62-61-40, curso de acampamento, posição 07. Autorizado, Xanemão, não pode dizer o chamado mais. Autorizado, de contagem. Tem a proteção 4000, caso negativo contato, após 4000, voa Jama, voa 1184. Autorizado, decolagem, pista 0, vento 1, 1 0 graus, 1 0 9, voa 1184. Desde a decolagem, voa 1184. Tá 3, 9, mantém o perfil da chegada. Com mais de 1. Eu 3740, acione a edificação via chegada Bomberi 1 no desça e mantenha o 060. Este último é para o 9014. Controle. Alinhar e decolar. Vento 1900 graus, 1909. Não, eu não entendi o resto da mensagem. Hotel no gol, autorizado. E vamos final para pulo. Hotel no gol. 1184 decolar, 240, chama o controle de Salvador, 120.8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Bem, bom dia, o gol no 1184. Gol 1184. Decolou na saída Puca, nível 370, acionado transponder 5445. Tá, 5445. O gol 1184, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível 370 via saída Puca. Passando 2.300 pés? Afirmo. Gente, gol no 1184. Mantenha a pro até 4.000, após 4.000 voa Jamo. O gol no 1184. Mantenha a pro até 4.000 e depois Jamo. Gente, gol no 1184. O gol no 184 em condição de curvar, Jamo? Estou vendo aqui, curvando à esquerda, foi Jamo, o gol no 184. Ciente, curvando à esquerda, Jamo, no 184. Claro, senhor Augusto, antes que livre decolagem, ventou no 00 graus, no 00. Chegou o Fiosca, decolador 243, direito do corredor Axé, mil pés, chama o controle 20-18, bom voo. Chama 2 Salvador na frequência 1-1-8-95, para coordenação pouso no, na Enmar, o Hotel do Golfo. 1-1-8, esse 95 agora, tu. Vai, chamado o Hotel do Golfo. Hotel Romeu, Hotel Romeu. Hotel Romeu, prossiga. Casa Velha, já me volto, em mar para pouso. Pouso em mar por conta e risco, vento no aeródromo, 100 graus, 109. O altímetro marca 104, reporte controlado, Hotel Romeu. Reportará, sol controlado, Hotel Romeu. Do Axé, reportará no farol da barra, o Serra Golfel. Aciona identificação, via chegada BOMF, desça para o nível de voo 070, o ajuste em salvador no 014. Autorizada para o 070, da 4777. Pistola 0, autorizado ali a decolar, o vento 100 graus, 109. Aí decola 90, será a minha 140. Serra Golfiosca, confirme intenções. Serra Golfiosca, controle. Virá para Vera Cruz, CGL Vera Cruz, chamará para o RN. Gente, o Serra Golfiosca. Regindo 050, bloco 739. Bono 739, autorizado final do procedimento LSX Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, reporte ponto estabilizado no localizador. Regindo 014, ponto estabilizado no localizador. Prossiga, TAM 4777. Mativo, será autorizado posteriormente a LF Whisky, TAM 4777. Cliente, eu tenho alguma frequência livre. No 184, chama o centro Recife na frequência 126.85, alternando 25.45. 2685, 1245. Na 3740, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014, canceladas as restrições de altitude em TAP. TAM 4777, reautorizada a descida para o nível de voo 050. Pois voa. Autorizado até o ponto de disparada 1-0 via Tati 1 Índia. Ponto de espera chama Tony 1 no 8 desse ano. QNH 1-0 no 4. Autorizado na 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1198, acione identificação via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 06200, ajuste no 094. Autorizado no reboque da 13 para posição 05, chama aberto. Liga o reboque. Chama aberto. Ok, reboque até através da posição 62 e chame a, no através da 62. Até através da 62, chama para a posição reboque. Gol, ótimo. Golfe Oscar, confirme o tempo para fazer voo. 1 hora, terra Golfe Oscar. Ciente, 1 hora copiada. Tan 3740, inicie redução 1909. T740, autorizado final do procedimento LSX-Way da pista 10, desça para 2000 pés, reporte com estabilidade. Da companhia, posição, estimando pouso em 3 minutos, passando o Índia Serra, aproximando o Índia Serra. Autorizada já em decolagem da idade, 1-0, igual no 64. Acho que a Mike é que está livre, até o pátio 4, até a taxa Iosca, chama para ingresso no 97. Quando tiver, chama a torre 1 no 8, decimal 9, 1-0 no 4. Bom, 739, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, 37 da companhia iniciando na 190. Guarda, 39. O Golf, eu acho que é autorizado, reboque até a posição 05, chama até. Autorizado, reboque até a 05, chama até. Golf, eu acho que é. Mike Vitor Alfa, reporte visual com local de pouso. Pro 777, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 014. Vitor Pio Delta, mantenha a posse de pé. Leste do VR de Salvador, sube e mantenha o nível de voo no 60, serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Acho que o Mike é que autorizado nem manter o no site. Papa Romeu, Serra Golf e Oscar, não há tráfego de conhecimento do controle na região de Veracruz, sem a frequência livre, chame no regresso. Confirmo, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, gol 1-7-3-9. Agora pausa 1-0, gol 1-7-3-9. Furo 648, decolado aos 5-3, chama o controle 20.8, bom voo. Bom, Vitor, Kilo Delta, visual 37 da Gol, curta final. 8, decolado na PUCA. Plano 648, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Acho que o Mike é que está pronto. Pistola 7, decolagem autorizada, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. estabilizada, pistão 0, reporte ponto estabilizada. Estabilizado, TAM 3740, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 9. 1895, obrigado. 739, solo 54, livre direito e chame solo em 21, decimal 9, tenha um bom dia. Direita, solo 219, casa. Tango Romeu, Golf Vito. A 4 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame controle Aracaju na sequência 120, decimal 3. Aracaju, Aracaju, Aracaju. Sente o Mike Vitor Alfa, tem a frequência livre e bom voo. Aracaju, Zono 98, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0-4, cancelado as restrições de altitude em TAP. Aproximação, aguarde pista 1-0 livre, um PAT 4 iniciando rolagem, tráfego adicional, um helicóptero, Sikorsky 76, PCO da pista auxiliar, está comprando o litoral à sua direita, sem interferência, aguarde apenas 1-0 livre. Está aguardando a alteração de pouso. Redução de velocidade 2109. Primativo, redução de velocidade 2259. Com meia, curva direita, ingresso corredor chega, aí transferência de comunicações. Aqui aguardando a transferência no acesso, como é que é? TAM 3740, pistão 0 livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 129. Livre, pouso 10, TAM 3740. 12685, alterno 2546147. Tem condição de liberar a restrição para o Rio do Kilo Delta? Sobe com 2 mil pés de razão. Rio Kilo Delta autorizado, se você tem restrições de nível 100. Subindo direto 100, Victor. 08, até a volta. 08, tá lá. Em condições visuais, 1 mil pés, direto Manati, reporte quando a 20 milhas em Salvador e quando possível estimado para pouso. Esquerda presente com o guarda esquerda, direto Manati, 1 mil pés, estima 1-4, 1-5. Gente, copiado 1-4, 1-5, Oscar, mais tempo. Sete, quatro, zero da TAN, solo aos 47, chamo solo Salvador, 21, decimal 9. 9, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Gente, o Victor Kilo Delta inicialmente mantém o perfil da saída voa do ar. Vai manter a pro diabo. TAM 3198, redução de velocidade 2009, desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão no zero, reporte quando estabilizado. Delta, informa o tráfego posição 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste, cruzando 055 em descida para 2 mil pés, 1 Airbus 320. suficiente, evento aqui no Delta. Tem 3198, informação de tráfego, posição 2 horas, 1,7 milhas rumo oeste, cruzando 6 mil pés em subida para nível de voo 100144. Plan 4777, completo final do procedimento LS Whisky, pistão no zero, chame torre 18 do sinal 9. 2951. Plan 3198, como o tráfego precede, encontra-se a 8 milhas com graus PID 1809 em redução, um Airbus 320, inicia redução para aproximação, reposto contabilizado. Tan 4777, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento 100 graus, 100 nós. Livre, pouso no zero, Tan 4777. Autorizado para Fortaleza, via Brasilão 9, Bangu, pode direto Bangu, pode direto Fortaleza. Nível 370. Subida Momo, transição Frioti, curva esquerda após a decolagem da 10. 5520 transponder, 1208 controle. Controle, ouvindo aqui no Delta, solicita a mudança de regra da presente. Nível 085, nossa radial será 250. Gente, o Papatango Vitor Kilo Delta, plano IFR cancelado 1400, submantém nível 085. É, após a Arbor voa direto do Chino, confirme quando possível ser estimado de pouso. Estimado de pouso aos 1430. Gente, copiado 1430, o Vitor Kilo Delta. Tango Uno, Leda, após Tóquilo, curva direita após a decolagem. 5526, transponder, 1208, controle. São Uno, Serra Alfa, 90 Vitor Oscar Uno, Leda, após Tóquilo, Delta Oscar, Kilo Lima Uniforme. 3340, Galeão, Santa Conforme, Tango, Leda, Tóquilo, com curva direita. 5526, transponder 208, controle.